Apocalipse de Jesus. Para os simples de coração, o sexto flagelo, abramos a página 100 do primeiro volume da coleção, o Apocalipse de Jesus, segundo São João, para os simples de alma, simples de coração. E leamos outra vez este texto tão importante, porque, como dizia o grande Napoleão Bonaparte, a melhor figura de retórica, isto é, do discurso, é a repetição. E o sexto flagelo traz o relato, o aviso, melhor dizendo, do Armagedon, que em seguida, em outras partes do Apocalipse, vai ser contado. E derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol, o Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque estes são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho, como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedom. Recapitulando para encerrar o ensinamento, o sexto flagelo tem muito a ver com os tempos que vivemos. Já houve muitos Armagedons, sabemos. Quem leu Mahabharata encontra relatos incríveis, textos antigos das religiões mais antigas, verdadeiras guerras atômicas e nos ares narradas naquele texto. Cumpre saber se foi na Terra ou no espaço, porque no espaço há grandes combates também. Eu já disse que estamos lutando pelo derrubar das fronteiras entre os dois mundos, o visível e o invisível. O mundo dos espíritos não é uma abstração. Mas esses três espíritos imundos, semelhantes a rãs, que saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta, são imundos e querem que a humanidade continue na imundice, isso é, na ignorância. A oração é a oportunidade que nós temos de nos integrarmos em Deus. Por isso que Jesus conta o Evangelho segundo Mateus, entrou no templo, capítulo 21, de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam ali, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós atendes convertido em covil de ladrões. E que casa de oração maior do que senão nós mesmos? Não somos o templo do Deus vivo? Não diz o Senhor da Terra no Evangelho? Não alerta o apóstolo Paulo para essa realidade? Então esses cambistas, esses vendedores, têm que ser afastados do templo do nosso coração, pela purificação que faz o Cristo de Deus. O chicote de Jesus afasta da mente humana, do espírito, a imbecilidade, o hipnotismo do mal. Ele tenta que o povo e seus comandantes não sejam arrastados para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Porque também há limite para tudo. Por isso Jesus pega do chicote da sua palavra e afasta os vendilhões do templo de dentro do nosso coração. E como nós vimos nos selos, nos quatro primeiros selos, os quatro cavalos. O cavalo branco que saiu vencendo e para vencer. Mas acontece que geralmente a humanidade pula do cavalo branco e vai subindo no cavalo vermelho, que é a guerra, no cavalo preto, que é a fome, no amarelo, que é a morte. E os que sofrem os flagelos de todos esses que querem a guerra, que provoca a fome e traz a morte. Mas lá no terceiro selo, há uma ordem de Deus muito importante que diz assim, versículo 6 do capítulo 6. E ouvi uma voz do meio dos quatro seres viventes que dizia: uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário. O que será isso? Nós vamos parar por aqui. E no próximo programa vamos aprender mais a respeito disso. Pai nosso que estás no céu e em toda parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de justiça e de verdade. Seja feita a vossa vontade, jamais a nossa vontade, assim na terra como no céu. Porque a vossa vontade é a vontade do amor fraterno. A vontade do homem ainda arrasta-o à guerra. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, o pão transubstancial, a comida que não perece, porque o pão do corpo iremos buscá-lo com o suor do nosso rosto. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos as dos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus queridos irmãos e amigos ouvintes, perdoem-me às vezes a eloquência, às vezes elevo a voz, mas é que eu quero alertar. Há um excesso de informações descendo a cabeça de todos vocês e a distração é muito grande, arrastando seus espíritos da proximidade de Deus. Mas Jesus, nosso divino mestre, guia e chefe, médico de todos os médicos, há de sarar o mundo, como nós vemos na descida da Nova Jerusalém, a árvore da vida eterna, com frutos, 12 frutos, um para cada mês, de forma que não falte o alimento espiritual para as nações, porque a grande reforma humana começa no espírito. E ele, Jesus, é o pão que desce do céu. Esse pão que desce do céu está nestes 12 frutos. E como em Deus nada se perde, como muito bem viu Lavoisier, as folhas dessa árvore da vida eterna servem para a cura das nações. Cada um agora vai fazer o seu pedido. Atende Jesus ao pedido mais lídimo de cada um. E que estes doentes em quem vamos pensar, doentes do corpo e doentes da alma, estejam onde estiverem, recebam neste momento a bênção da tua cura, ó Jesus, na força desta corrente, em nome de Deus. Graças, Senhor. Dá-nos a divina paz que prometeste àqueles que vivem o teu novo mandamento. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não vos pode dar. E não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Como diz o apóstolo Tiago na sua Epístola Universal, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. como diz Jesus no Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tormenta que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Mas o nosso coração está tranquilo, porque Jesus vem e outra vez os anjos da milícia celeste o anunciam dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e às mulheres da boa vontade de Deus. Porque o Filho de Deus há de vir na glória de seu Pai, como o próprio Jesus revela no seu Evangelho, segundo Mateus, capítulo 16, versículo 27. E com ele os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com as obras de cada um. Boa vontade é a maior força da vida. Por um Brasil melhor e por uma humanidade mais feliz. Salve o Natal permanente, porque o amor de Deus tem que ser diário no coração das suas criaturas. Salve, portanto, o Natal permanente da Legião da Boa Vontade, por um Brasil melhor e por uma humanidade mais feliz.